11 horas e 35 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Vamos falar de política neste espaço aqui na Rádio CBN, até porque eu recebo neste momento no estúdio a visita do Chico Brasileiro, ele que foi vice-prefeito aqui na cidade de Foz do Iguaçu, vereador também na Câmara Municipal. Bom dia, Chico. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Satisfação estar com vocês aqui nessa manhã. Chico Brasileiro, que recentemente trocou de partido, né? Estava no PCdoB, partido pelo qual, ao longo dos anos, né, a sua identificação foi bastante grande, e passou às fileiras do PSD, partido que é comandado nacionalmente pelo Gilberto Kassab, e aqui no Paraná tem como um dos principais expoentes o deputado Eduardo Sciarra. Foi uma escolha difícil até essa troca de legenda, Chico? Com certeza. Guilherme, eu nunca tinha trocado de partido. Pertencia ao PCdoB, aos quadros do PCdoB, durante 31 anos, desde a minha juventude, meus 16 anos, que eu tinha me filiado ao PCdoB. E é sempre traumático, mas não foi traumático, assim, do ponto de vista político, porque eu conversei bastante com toda a equipe do PCdoB, nós fomos muitos companheiros durante esse período todo. Jamais iria sair do PCdoB provocando crise no PCdoB. Então saí com muita tranquilidade, combinando isso com a direção estadual, com a direção nacional do partido. E claro, o trauma, quando eu falo em trauma, é que mudar de partido é sempre difícil, principalmente quando você está em um partido como o PCdoB, que tem um legado, tem uma história, né? Agora, foi uma decisão, embora difícil, mas necessária do ponto de vista da realidade política hoje que nós vivenciamos na sociedade brasileira. O sistema político hoje é muito difícil para os partidos menores, para partidos programáticos como o PCdoB, conseguir realmente ocupar aquele espaço. E eu enxergo o seguinte: nós precisamos hoje da política, como sempre precisamos, para poder desenvolver aquilo que você pensa, que você pode desenvolver em outros partidos, mesmo pontos de vista ideológico que muitas vezes a gente não consegue para um partido de esquerda. Até porque, infelizmente, hoje a política brasileira não está se dando em torno de programas de esquerda ou de direita. Até porque eu nunca pertenci à direita e jamais pertencerei. Então, não tenho princípios de direito e não concordo com nenhum princípio de direito. Ao contrário, eu penso sempre em princípios libertários, em princípios que a gente possa emancipar a sociedade, que o cidadão seja sujeito da história, e isso se faz justamente com políticas públicas eficientes. Então, a questão principal hoje na sociedade brasileira, e isso repassa aos municípios e também ao Estado, são políticas públicas voltadas para libertar o cidadão, tanto do ponto de vista da educação, da saúde, da cultura, do desenvolvimento humano, que é isso que realmente vai fazer o Estado brasileiro capaz de oferecer aos seus cidadãos uma vida melhor. É a primeira vez que conversamos aí depois de muito tempo aqui nas ondas da CBN Foz, e eu lhe pergunto aí a respeito até dessa entrada no PSD, porque o seu evento, né, de entrada ali no PSD, sua filiação ao PSD, foi um evento inclusive de peso, pessoas da Executiva Nacional prestigiaram a sua filiação ali na ocasião? Sim, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, também o dirigente nacional do movimento dos trabalhadores, dos movimentos sociais, que é deputado por São Paulo, que é da UGT. Ou seja, o PSD, ele surgiu como um partido que agrega todos os setores. Eu entrei pelo PSD, mas por essa via de movimentos sociais. Existe um grupo organizado dentro do PSD, que é chamado de PSD de Movimentos Sociais. Como a minha origem é de movimentos sociais, eu me integrei a esse grupo justamente para que a gente pudesse construir essa visão partidária de não ter um partido voltado para um pensamento que seja vinculado ao pensamento conservador, mas a um pensamento progressista, a um pensamento de inclusão dos movimentos sociais também no cenário político. Então, o PSD é um partido que aplica muito o pluralismo político, né? Tem segmentos conservadores, mas tem segmentos progressistas dentro desse partido, que esse é o grande desafio, fazer um partido com a cara do Brasil, que tem setores, desde setores do agronegócio, o agronegócio mais desenvolvimentista e também tem setores do agronegócio até mais conservador, como tem setores do movimento sindical. Essa experiência está sendo implantada através do PSD e é um processo muito novo. E vamos acompanhando dentro do PSD como isso se dá na prática. Ah, mas a minha história aqui em Foz, principalmente, que o PSD foi um partido que já nos apoiou na campanha de prefeito e foi muito leal conosco. Toda a equipe aqui, presidida pelo empresário Vanderlei Teixeira, que presidiu o PSD e colocou o PSD na nossa campanha de prefeito, com muita lealdade, com muito companheirismo. Isso me fez ficar, Guilherme, muito à vontade no PSD, porque eu não mudei de lado. Eu me incorporei a um partido que já fazia parte da nossa aliança política na eleição de 2012. Falando especificamente do PSD, o partido pretende, inclusive, ter representação na disputa pelo governo do Estado. Nós conversamos aqui com o Joel Malucelli, empresário Joel Malucelli, que é um dos postulantes, aí, um dos pré-candidatos à questão do governo do Estado. E, na ocasião, esteve junto também o Eduardo Sciarra, que é atualmente deputado federal, falando a respeito de que o PSD pretende ter candidaturas a deputado estadual nos principais pontos do território paranaense. Foz do Iguaçu, seu nome surge como pré-candidato? Sim. Nós mantivemos a candidatura do Joel Malucelli até a convenção, que é o dia 29, nesse domingo que vem, há 8 dias. E espero que o Joel seja confirmado como candidato a governador. É porque um partido novo, na dimensão que é o PSD, precisa ter uma candidatura para se firmar como opção política para o Paraná, como uma outra via, que não seja a via do passado nem a via do presente, mas uma via que aponte realmente uma perspectiva da construção de uma política pública mais voltada para essa construção que está se dando no PSD. E o meu nome para deputado estadual representa, é uma pré-candidatura ainda, que deve ser homologada no dia 29 na convenção, representando o Oeste do Paraná, não só Foz do Iguaçu, mas os municípios aqui da região Oeste. Essa semana nós tivemos a confirmação que outras duas candidaturas da nossa região desistiram para nos apoiar, tanto a candidatura da vereadora Luci Andreola, lá de Medianeira, como do Jorge Lang de Cascavel, que retiraram suas candidaturas e manifestaram o apoio ao nosso nome. Isso para consolidar uma candidatura aqui da região Oeste única, que seria o meu nome. Então, eu fiquei muito satisfeito com essa decisão do partido, a decisão desses companheiros do partido, porque isso vai nos possibilitar um trabalho conjunto em todo o Oeste do Paraná para que realmente possamos representar na Assembleia Legislativa, claro, após a definição no dia 29 da homologação da candidatura, representar essa construção política aqui no Oeste do Paraná. E a opção preferencial, pelo que a gente percebe, com relação à disputa de governo do Estado, é apresentar essa candidatura por termos até de visibilidade da legenda, o PSD. Com relação às eleições proporcionais, às discussões de coligações, alianças com partidos para a disputa, tanto para a Assembleia Legislativa como para a Câmara dos Deputados, o PSD está discutindo também com outros partidos ou pretende sair com chapa pura? A princípio, o partido tem chapa pura. Nós temos 45 nomes para deputado estadual e temos 18 nomes para deputado federal. Claro que, na reta final, o partido está consultando cada candidato, se cada um mantém a sua candidatura, porque se houverem desistências importantes, o partido pode rever e pode fazer coligação. Porque se diminuir o número de candidatos do nosso partido, isso pode inviabilizar a eleição do número de deputados estaduais e federais, que a perspectiva do PSD é eleger 6 a 7 deputados estaduais e 4 deputados federais. Então, se todas as candidaturas forem mantidas, algumas já anunciaram desistências, mas estavam previstas, como essas aqui da região Oeste, mas, no geral, isso não afetou o conjunto de candidatos do Estado. Então, se o partido continuar em torno de 45 candidatos a estadual e 18 a federal, com certeza vai de chapa própria. Após essa análise, é que haverá a definição final no dia 29. Mas a nossa perspectiva é trabalhar para a chapa própria, porque isso consolida o partido no cenário estadual. E hoje pela manhã eu conversei com o vereador e pré-candidato pelo DEM, Luiz Queiroga, aqui na programação da CBN Foz, e vou fazer a ele a mesma pergunta que eu fiz ali pela manhã. Existe, por exemplo, na questão de deputado federal aqui de Foz do Iguaçu, já existe algum entendimento com relação a formar dupla, a apoiar a pré-candidatura aqui de representantes da nossa região oeste e sudoeste do Paraná? Existe também uma conversação com o PTC, Partido Trabalhista Cristão, aqui na nossa região? Como é que está tudo isso em meio aos rumores que temos? O que nós temos é defender as candidaturas de Foz do Iguaçu. Aliás, o PSD tirou uma estratégia que seria defender um número reduzido de candidatos, tanto a deputado federal quanto a deputado estadual. Esse é o propósito do PSD aqui em Foz. Pelo que nós estamos vendo, isso não vai ser executado, ou seja, nós vamos ter várias candidaturas a deputado estadual e várias candidaturas a deputado federal. A nossa proposta seria 2 a federal e 4 a estadual, porque nós teríamos perspectiva de elegê-los, tanto os federais quanto os estaduais, de uma forma coesa, unindo a cidade. Mas, infelizmente, os interesses dos partidos estão muito fortes, mas nós vamos continuar nessa linha. Estamos esperando, espero que as candidaturas de Foz, professor Sérgio, que é candidato pré-candidato a deputado federal, o ex-deputado e atual vereador Dilto Vitorassi, hoje do PV de Foz, o deputado Jacobo, esses que representam aqui, que têm título eleitoral em Foz do Iguaçu, o PT deve lançar um nome, provavelmente o Joel de Lima, o PSB está lançando o nome, acho que do vereador, Paulo Rocha, enfim, tem várias candidaturas que estão surgindo. E eu espero que a cidade possa ter o amadurecimento de discutir as perspectivas, a viabilidade de cada um. Porque nós não podemos simplesmente dispersar forças e não eleger federal e não eleger estadual. Então, o nosso propósito é deixar em aberto, nós não vamos lançar candidato a deputado federal em Foz, e vamos deixar em aberto para que cada filiado nosso possa fazer, e nossos eleitores, possa fazer a sua escolha dentro de candidatos de Foz do Iguaçu, escolhendo aqueles que acharem melhor, sem a gente indicar que é esse ou aquele. Postura pessoal também, essa é o posicionamento do pré-candidato Chico Brasileiro? Eu sei que tem vários candidatos, tanto a federal quanto a estadual, mas eu acredito que a sociedade iguaçuense não vai deixar de passar a oportunidade de eleger tanto federal quanto estadual. E quem vai fazer a escolha útil para a cidade na reta final são os eleitores. Então, tem candidato aí que está saindo para querer manter o nome para se eleger vereador no futuro. Outro sai, enfim, cada um tem seu motivo. Um porque o partido está pedindo que saia, porque precisa de somar votos para sua legenda. Mas é legítimo. Nós não podemos dizer que candidato A ou B não deve sair. Se eles estão saindo, eles que apresentem sua viabilidade para a sociedade. E acho que a sociedade vai fazer a sua escolha de forma útil. Ou seja, nós não podemos continuar sem deputado estadual representando Foz do Iguaçu na Assembleia Legislativa. E não podemos, uma cidade do porte de Foz do Iguaçu, que é uma cidade federalizada, que tudo aqui depende do governo federal, não ter representante em Brasília. Então, esse é o debate principal e acredito que a sociedade vai fazer suas escolhas a partir da defesa da nossa cidade. Convenção do PSD está marcada para quando agora? Dia 29, próximo dia 29 em Curitiba. Portanto, convenção estadual do PSD para definição dos rumos do partido na eleição do mês de outubro. Chico Brasileiro, agradeço imensamente por essa sua presença aqui nos estúdios da Rádio CBN. Agradeço a você, Guilherme, a todo o espaço aqui da Rádio CBN, a toda a equipe da CBN e a todos os ouvintes por ter acompanhado essa entrevista e me colocado à disposição para que a gente possa discutir após a convenção, começar a debater os projetos da cidade, o que significa essa representação política da nossa cidade, tanto na Assembleia como na Câmara Federal, e o fortalecimento da nossa cidade no campo político.